Vem com ele a representação da Vaca em Rádio do Brasil. A novinha da cidade veio pro interior. Conheceu o vaqueiro bruto e se apaixonou. E dizem quem vê cara não vê coração. A novinha apaixonada e o vaqueiro é perdição. A novinha da cidade veio pro interior. Conheceu o vaqueiro bruto e se apaixonou. Dizem quem vê cara não vê coração. A novinha apaixonada e o vaqueiro foi desencana, desencana. Vaqueiro vira bicho todo final de semana. Desencana, oh desencana. Vaqueiro é bicho doido todo final de semana. Vou botar pra furar, tocar nos paredão.